Nós que faz o music, RNT, acervo verbal, Lerin. A cada caminho não tô sozinho. Por onde passo, transformo tristeza em sorri. Sempre vivendo o que a vida reservou pra mim. Sigo assim. Porém vivi, presenciei várias fitas. Quantos se foram e vários estão presos, querendo mudar de vida. A luta é constante, na humilde, seguindo a trilha, adquirindo conhecimento e fechando com a família. Alternativa é ser mais um vencedor, em meio às percas e vitória, mas fazendo por amor, né? Tudo é lombra. Nesse mundão de vaidade, preconceito e humilhação, só quem é perifa sabe. RNT de volta, a saga continua. Tamo no corre, neguinho, aprendizado das ruas. Vamos vivendo na selva, querendo paz e não guerra. Fortalecendo os parceiros que fecha junto na quebra. Sempre num bom combate, o rap é tipo obra de arte. Venha também fazer parte, sente o grave, alta voltagem. A cada caminho eu não tô sozinho. Sou meu aliado, camuflado igual peixe no meio aqui dos coral. Colecionando lombra, língua grande aqui como sal. Tem neguinho implorando, rezando pra ficar vivo. Enquanto isso os moleque querendo correr perigo. Final é feio, hein, meu filho, cheiro de rosas furim. Cansei de treta, meu véi, daqui pra frente é sorrir. Colecionando lombra, curti com as donas banda. Tem de saber andar nessa terra de piranha. E vai curtir a lombra, as pate com insônia. Não quer ficar mais só, as pepita morde a fronha. Não quer sofrer, mas tá com um copo de Bacardi. Deixa ela sorrir, viajar, deixa ela curtir. Tava no fervo lombrada, não liga mais pra nada. Que o seu se eternize e vai até de madrugada. A cada caminho eu não tô sozinho. Por onde passo, transformo tristeza em sorriso.